Sigam-nos no nosso site oddbullet.com, no Facebook em podbullet, no Instagram e Twitter pod_bullet e podem ouvir-nos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Mixcloud e Castbox. Não se esqueçam de partilhar, comentar e deixar uma crítica. Ora, bom dia! Só se for para ti e nós... Sejam... Isto é à noite. Cala-te! Agora. Isto é à noite. Sejam bem-vindos ao episódio 12, 12 do Pod Bullet. Hoje tenho comigo portanto, Gonçalo. Ora. O André. Olá. O João. Olá! Pronto, já está. Quem gosta de bom som já pode desligar. Já está, está feito. Está. E portanto, eu também estou cá. E o que é que sucede? Quem és tu? Miúda. Alright. Mas quem és tu? Quem sou eu? Quem sou eu? E portanto, hoje vamos falar de... Responde, pá, foda-se. Então, primeira. Strike one. E eu sou o Diogo. Bem parecia. Prazer em conhecer. Eu bem parecia. E, sim. E hoje é para falar de um franchise. Daqueles mesmo bons. McDonald's. McDonald's. Ghost Cheese. KFC. KFC. Agora há um Taco Bell no Almada. Pod 10. Usa Pod 10. Vamos falar... Há um Taco Bell em Almada? Ah. Yeah. Yeah, e agora vai haver um Frankie's em Coimbra. Tá-se. E em Almada também. Yeah. E Coimbra, podemos ir lá a pé. Bora a Coimbra. Bora. Yeah. Bora a Coimbra. Bora, tipo. Agora, tipo. Vamos falar de um... pequeno almoço, estou desfodido. Distracto. À terceira desliguei-me. Ah, mas agora estamos a fazer conta de... Não é, de estamos ali o gajo ali fora, mano. Quem é o gajo? O gajo puxa a tomada quando está a achar que é demais. Estou-me a foder para ele. Olha, desliga a luz do estádio, do pavilhão. Bom, é um franchise que nós nunca tocámos. Já tocámos em outras coisas, mas não nesse franchise. Não toquei em nada. Fala por ti. Fala por ti. Legais, já houve toque maroto ali no franchise. Já houve no franchise. Chamado O Bruxo, que é The Witcher. Adoro O Bruxo. Vamos falar de livros, depois vamos falar de jogos, vamos falar da série e quando o João acordar, despedimos do falamos da banda sonora. O Witcher é o quê? O que é isto? Olha, mas ainda bem que disseste que eu não sei ponta. O João não merda. Sabe ponta sobre esta merda. Um pouco, como à luz do que fizemos com o André, com Game of Thrones, não é? Eu lembro desse episódio. Lembras-te? Lembro. Bom para ti. Em que nós basicamente vendemos o franchise ao André. Eu ainda não vi. Foi o artista. Se teve sucesso ou não, isso é outra coisa. Acaba de ser relativo. Pronto. Mas aqui hoje não sabe nada sobre o Witcher, tirando a parte que é na Polónia tem o Henry Cavill. Sério, sim. Passa-se em Poznan. Mas é muito estranho. Passa-se aonde? Em Poznan. Poznan, ok. É muito estranho tu não conheceres o Witcher, porque tendo em conta aquilo que o Witcher é, pelo menos em termos de livros, é exatamente aquilo que... É boa a tua cara. Yeah. Somente os cabelos brancos. Menos bonito que somente os cabelos brancos. Sim. Compridos. Sim. Portanto, parece muito bacana lá. Vocês viram aquilo do gajo a cantar? Cantar? O que é que era? Playback? Com o fogo de artifício, né? Parece o Rui Bandeira. Exatamente. Dá na tua mão, não. Mas Rui Bandeira, da merda. Da merda. Rui Bandeira é ótimo. Yeah. Rui, props. Se estás a ouvir, vem ao pod. Ele não morreu. Não. Está vivo, homem. Ele deve morrer todos os dias por causa da filha, né? É, mas... Bom. Já não vem ao pote. Fantasia, série de fantasia de novelas, não, de short stories também, escrita pelo autor polaco, agora está a ser complicado, Andrei Robert Lewandowski. Sim, é. Andrei Sapkowski. Estás com um bom polaco. Portanto, a narrativa dos livros, vamos primeiro começar pelos livros, porque essa é que é a obra original, ela gira à volta de uma personagem chamada Geralt of Rivia, Rivia sendo uma terra. Que é um Witcher. Se é off, a partida será de algum lado. Vais reparar que eu vou ter o sentido crítico muito apurado. Ah, pronto. Sim. Não tem nada a ver com o azedo que sinto no estômago. Ah, tá bem? É que o André, a única coisa que ele ficou preocupado em Game of Thrones foi com os dragões. Yeah. Eu não percebi. Eu ainda estou a tentar perceber onde é que vieram os dragões. Dos ovos! Foda-se! Yeah. Mas de onde é que vieram os ovos? Tu que, conheces, os livros, diz-me o que é um Witcher, genericamente, que é para. Porque lá está, como ele é a personagem principal e ele é um Witcher, o Geralt of Rivia, o que é que consiste um Witcher neste universo? Portanto, um Witcher é basicamente o nome que o autor arranjou para basicamente dizer um mercenário com poderes sobrenaturais. Sim. Resumidamente. Como ele, há outros. Pronto. Ou havia, ou whatever. Pronto. Há poucos agora. Sim. E basicamente, sim, é um gajo que dedica a sua vida, efetivamente, não diria salvar pessoas e coisas, mas acaba por ser quase um bounty hunter, ou sim, seja, porque os Witchers não têm, quer dizer, depois, spoiler, ele acaba por ter um bocado essa, ei, calma, essa compaixão pelos outros, mas genericamente, ao fim de 10 páginas, genericamente um Witcher não faz as missões que faz, não aceita, portanto, os pedidos, os contratos, isso. Exatamente. Pelo bem, é mais pelo dinheiro e pelo interesse. Ok, portanto já me estou a identificar. São severamente mal pagos. Sim. Faço tudo pelo dinheiro. Mas eles são mesmo muito mal pagos. E a ideia também deles porra. É apanhar bichos. Sim. Matar, apanhar e matar. Principalmente, sim. Bichos, criaturas mitológicas. Okay. Na Polónia. Na Polónia. Porquê? Porquê é que isto acontece? Há aqui uma explicação, é que houve, dada altura, isto é, obviamente, tudo... aliás, não é na Polónia, isto é num unnamed continent. Sim. É um continente que não tem nome. É, simplesmente, eles vão buscar figuras e referências à mitologia polaca. Ele disse que era em Poznan, portanto, estás-me a mentir. Sim, só, não era eu que estava a mentir. Só de dizer que a primeira short story que saiu foi em 1986, sim, que foi para um concurso de short stories, e depois ele compilou tudo em 92 ou 93. 92 saiu um, 93 saiu o outro. O segundo. Antes de começar a saga seguida em. Sim, porque as short stories são basicamente a introdução ao universo, no fundo. Yeah. A ideia aqui é que, como isto é, lá está, num tal continente sem nome, eles chamam-lhe The Continent. Tem essas referências à mitologia polaca diretamente, os bichos todos, mas há vários reinos. Desculpa, uma questão. O que é que está incluído na mitologia polaca? Eu não faço ideia. É isso, eu já te vou dizer. São especificamente a categoria dos bichos, porque são referências diretas da. Eu mitos já vou dizer, e lendas polacas. São nomes complicados, mas eu vou dizer. Mas também há outros bichos. Há werewolves, há vampiros, há várias. É uma grande misturada. A ideia aqui é que, a dada altura, houve uma. Eles chamam-lhe The Conjunction of Spheres, né? Ou seja, em português, conjunção das esferas, pronto, houve um alinhamento interplanetário que abriu um portal e esse portal projetou para este continente toda a espécie de bichos maus. Bicharada. Eu não sei porque é que aconteceu lá, sabe? Eu não li os livros, eu sei mais ou menos a história, eu sou mais dos isto, jogos. Isto mesmo nas histórias, mas genericamente não é sequer. É referido, mas não tem relevância. É sim, sempre visto como quase uma introdução que o autor criou para justificar aquilo. Para justificar os não bichos, há depois momentos de história nisso, porque estamos a falar de um monte de tempo antes da ação que se passa com o Geralt nos livros e nos jogos também. Portanto, isso é aquela intro que tu vês no início do Witcher 3, basicamente, sim, para te dar o contexto do ponto da situação. Nos livros, lá está, dizer que os jogos, apesar de terem como base nos livros, não recriam exatamente tudo o que aconteceu nos livros. Ou seja, não é uma adaptação direta do livro 2, 3 ou 4. Eles pegaram no um bocado, principalmente mais na parte dos contos, para fazer algumas adaptações a missões e etc, mas efetivamente a história de qualquer um dos três não é, por exemplo, não é como o jogo das duas torres do Senhor dos Anéis, que é as duas torres, pronto. Exato, exato. São adaptações em que eles próprios, e por isso é que o jogo também vingou, eles desenvolveram o universo. Um bocado do universo e acabaram por criar alguns personagens que não existiam, ou mudaram-nos um bocadinho. Claro que o essencial está lá, mas efetivamente há coisas que não estão nos livros e nos jogos e vice-versa, por isso é que complementa-se bem. Exato, são obras quase independentes. Yeah. E o criador tem algum tipo de input no... Tem ambos. Sim, o criador adora... Portanto, o criador é tipo, a pior pessoa do mundo. Ele detesta os jogos, ele detesta trabalhar, ele detesta a vida, detesta tudo. Ele só faz tudo por dinheiro. E sim, vendeu... Lá está, sou eu? Sim. Tá. E mas vendeu... Ele na série já tem input. Mas, já. Essa é a parte interessante que tu ias falar dele ter vendido os direitos. Yeah, ele vendeu os direitos quando os gajos da CD Projekt, que ninguém conhecia, quiseram fazer o primeiro jogo, era tipo um estúdio de 4 pessoas, que eles basicamente pegaram no motor do jogo do Neverwinter Nights para fazer o Witcher 1. Não era o Baldur's Gate? Pá, acho que era o Neverwinter Nights, okay. Não sei. Ou Baldur's Gate. Pá, não sei, whatever. Os gajos andavam a experimentar uns mods e os gajos, lá está, eram polacos, gostavam bué da saga do Witcher e foram falar com o autor, tipo, olha, não sei o que, nós podemos adaptar isto a jogo. E, pá, na altura era, lá está, isto foi, o jogo só foi para o computador, o estúdio que ninguém queria saber, ele tipo, adapta isso à vontade. Então eles, basicamente, tiveram de pagar, tipo, 5.000 euros ou 6.000 euros, uma coisa assim. É um lump sum payment, basicamente. Yeah, que é ridículo pelo jogo e ele depois disse. Tipo, fez um cagalhão de dinheiro. Yeah. Yeah. E depois o 2 também, e depois. O 3 quanto? E depois aquilo já houve algumas. Na altura houve disputas legais, porque ele foi do tipo, mas ele afinal quer mais dinheiro, não sei o que mais. É legítimo. E ele próprio diz que foi o pior erro da vida dele, foi ter dado essa licença para o primeiro, mas depois, interessante, já deve estar cheio da guito, porque. Depois a CD Projekt, que é o estúdio que fez o jogo, acabou por basicamente comprar os direitos de tudo o que for Witcher. Portanto, eles podem fazer tudo o que quiserem neste momento com todos os personagens, com todos os nomes e mais alguma coisa. Portanto, o gajo já está rico. Até porque, entretanto, à pala da série, os livros voltaram tipo, aos topos todos do Amazon e não sei o quê. De repente, toda a gente lembrou-se, tal como o jogo. Yeah. Agora, de repente, toda a gente joga outra vez o Witcher 3 e está tudo a streamar o Witcher 3. Não, e a própria série... Relaxa aí, professor. Não esquecer que a série, diretamente, tem input dele, porque ele é mesmo produtor... Sim, a série, sim. Está metido mesmo na... Mas deixa só complementar uma coisa que o Gonçalo tinha dito. Basicamente, o que aconteceu foi, ele recebeu uma FII que era fixa, nunca mais recebeu nada, ele começou a ver o guito que estava a ser feito com os jogos e ele teve um processo em tribunal que só acabou em dezembro de 2019, em que eles fizeram um acordo fora do tribunal, porque eles precisam dele para escrever mais material relacionado com o universo, e então eles pagaram algo que não era a quantia que ele queria. Mas a ideia é que a CD Projekt Red ficou espantada. Eles são gajos super... Aliás, eles são conhecidos como uma companhia de jogos. Eles são os gajos mais fixos de sempre. Eles estão mesmo alta porreira. A ideia deles, eles ficaram tão surpreendidos pelo facto daquilo ter sido tão levianamente aceito na altura. Sim. Não estavam à espera que aquele franchise ele vendesse aquilo por meia dúzia de batatas. E dizer que é um franchise popular, já na altura era um franchise popular na Polónia. Na Polónia já era conhecido. Tanto que já tinha tido um filme, já tinha tido uma série. Uhum. E, portanto, mas tudo muito low budget. Só não, Polónia, não, o filme tinha muito budget para a Polónia. Para a Polónia, sim. Mas isso é como paparazzo. Bom, belo paparazzo. Ganda filme. Contexto histórico, para que tu consigas entrar na sim, na só a favor, até agora estou super aborrecido com isto. Eu não estou a gozar. Estou super aborrecido. Mas é cagar se o gajo ganhou dinheiro ou não ganhou dinheiro e se é polaco ou se é caralho, pá. Bom, vocês são péssimos nesta merda. Então é assim, a história vais passa... ler o livro, filha da puta. A história passa-se num continente é, sem nome. É filha da puta o livro? Ok, vou ler. Estás a ver, já está. É, isso é que é um trabalho bem feito. São pelas minhas... São 5 mais 2. Os livros? Sim. Sim. Eu estou a ver aqui 8. Não estás. 5 mais 2 É um. Standalone que sim, saiu depois. São 5 mais 2 mais 1. São os dois. São 8. São os dois de contos. São os 5 que são a saga. E o último que saiu é uma standalone. Ok, portanto, então os dois de contos são aqueles iniciais, não é? Que ele escreveu aquela merda toda, depois compilou e publicou. Depois foi a saga também escrito. É tudo escrito sempre por ele, não é? Sapkowski. Bishkek, sim. Ou Chesney. Piatek. Piatek. Ou Amsic. Não, Amsic é o papai. Não interessa. Portanto, o suporte literário é todo dele. Uhum. E ele não tem input nos jogos. Ou não tinha. Não. É aquele input de circunstância, tipo, eles respeitam a obra dele, mas... Até porque ele próprio disse que na altura, lá está ele, então disse, não é pá, isto... É, não, porque eles não pegam nas personagens e não fazem uma coisa completamente diferente, eles seguem mais ou menos a lógica. Mas ele não dá input ativo. Não dá input ativo na série. Não. Até porque ele diz que não gosto de jogos, não preciso para aquilo, não sei o que mais, tem mais que fazer. Portanto, está um bocado a cagar-se. Há as raças todas, não é? Os elfos, os anões, os gnomos... os bruxos. Os bruxos, sim. Os homens, tudo, há tudo. E a ideia aqui é que quem começou a habitar este continente foram os elfos, originalmente, há vários milhares de anos atrás. Que, quando chegaram, encontraram tanto os gnomos como os anões. Houve um período de guerra, normal, entre os elfos e os anões, tudo aqui, tudo normal. Os anões voltaram para as montanhas e os elfos estabeleceram-se nas florestas, um pouco como a mitologia. Sim, até agora impera. Os seus anéis. Sim, lá está. Entretanto... Mas não há anéis. Estou aqui a ir ver o Battle of the Five Armies. Entretanto, colonistas humanos chegaram após estes 500 anos de domínio élfico e começaram outra guerra diretamente com os elfos. Os humanos ganharam. Qual é a ideia? Para tu perceberes, ele basicamente está... Para te contar o Senhor dos Anéis, ele está a falar do Silmarillion, basicamente. É o que não, porque isto... Vou levar aqui à parte importante. Sim, mas é para perceber que isto... Tudo isto não é... E tudo isto não está nos está... jogos, mas isto é o setup. Ao ganharem, o que é que os humanos fizeram? Um pouco a humanos. Humanos. Eles tornaram o resto do pessoal tipo second-hand citizens e puseram-nos em guetos e... Segregação. Segregação. No fundo, sim, nos fixos. Isso é parecido com qualquer coisa. Tem a ver até com o que foi feito num país. Tipo uma Polónia. Sim, sim. Na altura. Yeah. Sim. Não será que ele foi buscar essa ideia? Esse piate. Pronto, depois aconteceu a tal conjunction of spheres. Apareceram os bicharocos todos. E durante os séculos seguintes, tudo o que aconteceu após esse evento, o continente foi cada vez mais dividido entre regiões e apareceu um império, e esse império, chamado o Império de Nilfgaard, que pretende... Nilfgaard? Nilfgaard, que pretende unificar todo o continente, mas, obviamente, sobre apenas um... One ring to rule them all. Sim, mas este gajo não é um ring, é um gajo. One dude to rule them all. Que é o imperador de Nilfgaard. Ele não é particularmente fixe, mas também não é tipo aquele cartoon villain. Ele é simplesmente um gajo, ele quer dominar o continente todo. Sim. No meio desta brincadeira toda, aparece um gajo chamado Geralt, que era um gajo normal, que a certa altura é abandonado. Podia ser o Gonçalo? Podia ser o Gonçalo. É. Okay. Foi abandonado pela mãe, salvo erro. Então e podia ser o Gonçalo? Podia ser o Gonçalo também. Bate certo. E é levado para... uma fortaleza, onde já na altura havia Witchers, e é obrigado a passar pelos Trials, que são, é um período de treino, mas sobretudo de experimentações... Tanto estagiário. Não, mas é pior, porque experimentações científicas... Ele acaba não é só fotocópia. Ouve, caralho! Ele acaba por tornar-se meio mutante, ou seja... Sim. Quem passa os são Trials... São incutidos, ou seja, ele não tem magia naturalmente, são incutidos alguns poderes, que depois ele desenvolve, obviamente, mas... Pronto, era isso que eu ia perguntar também, se essa componente de feitiçaria, se era tipo a Force Star Wars, ou se vais ganhando, vais adquirindo... A ideia é que são estes trials têm uma taxa de sucesso muito baixa, ou seja, a maior parte das pessoas morre quando tem que passar por esse... É que não há muitos switches. É o processo de seleção. Sim. E ele, quando sobrevive, ele fica com uns olhos, essencialmente são olhos de gato, porque são aqueles olhos, são olhos castanhos colados com a fenda. Sim. E desenvolve poderes, mas são poderes muito... não é nada de extraordinário, é tipo sentidos apurados, mais força, consegue lançar tipo chamas, mas são coisas muito, muito superficiais. Sim, não é tipo voar e... Porquê? Porque existem de facto feiticeiros, sorcerers, e aí sim, são espécies de Gandalfs, existem mesmo isso, que não têm nada a ver com os Witchers. Fazem alquimia e o caralho. Fazem alquimia e isso. Pronto. Qual é a ideia? Os Witchers são gajos, essencialmente são gajos que trabalham para o IFP. Não, mas é porque eles ganham muito pouco por contrato, muitas vezes são mal pagos, são trabalhos muito curtos. Porque é tipo, olha, a gente tem aqui uma praga. É aquela merda que ninguém quer falar. Yeah. Que ninguém temos quer uma fazer. Praga de vampiros aqui nesta merda, vem cá tratar destes gajos. Ah, ok, é tipo desbaratizações. Sim. E praga de ratos. Só que mais perigoso. Porque são bichos fodidos. O que é que sucede? Espera aí, tu disseste fudido. Fudido, bicho. Ok. Agora falar da só parte para ver gira, alinhando. Parte da indumentária dele também é importante, porque ele tem que usar... Henry Cavill é um pão. É um pão, sim. Ele tem que usar duas espadas. Excepto na série. Excepto na série. Não, também na série também é um pão. É, no não, lá. Na série não tem duas espadas. Sim, ah, foda-se tanto, não se pode dele ser um pão. A ideia aqui é que ele tem que usar as duas espadas, porque uma é para humanos, a outra é para um é de prata. Uma é de prata, outra para os animais, para os bichos. Para os bichos em geral. Para os bichos em geral, sim. Ah, okay. Para quem veio da Conjunction of Spheres. Depois, no meio desta confusão, ele é um gajo que está à parte... Romper. A cena da Conjunction of Spheres... Sim. Isso é apresentado, ou pelo menos estás-me a vender isso como uma cena super importante, não é. Mas aquilo que eu retirei foi só uma merda que alinhou os planetas. Sim, e aconteceu. As cenas. É a explicação para os bichos estarem. É por isso que há bicharada. No... Exato, sim. É só isso. Okay. Porque a parte importante é, assim, é o presente em que eles, a bicharada está instalada lá e ele anda pelo continente inteiro à procura deles para os. Tipo RPG. É, a questão aqui é que ele está-se um bocado a cagar para a parte política da coisa e muita gente tenta puxá-lo para o lado deles. E ele, mas ao mesmo tempo odeia-no, ou seja, ele é visto como um outcast, é tipo, aqueles witchers, na cá, toma lá o dinheiro, mas depois de fazeres este contrato, tipo, vai-te embora, não te queremos aqui. Por isso é que ele vive um bocado à margem da sociedade, eles, os witchers no geral. Onde é que ele sobressai? Desculpa, não, como assim? Porque é que ele é especial? Não, ele não é especial. Ele é especial na medida em que passou os trials e é um Witcher. Sim, mas isso se é mal visto na mesma. Sim, é que a história depois é basicamente. É como ser um técnico oficial de contas, passas nos testes. Não, ele. Mas toda a história gente depois, está basicamente, mesma. Ele acaba por ser o personagem, no pensamento dos livros, não diria secundário, mas há outro personagem que é fulcral e que é importante para a história. Que é uma miúda chamada Ciri. Sim. E no primeiro livro da saga, portanto, o terceiro que ele escreveu. O Sangue dos Elfos, basicamente, por isso é que convém tu ler os contos primeiros. O livro começa já com o livro começa tu a ler sobre o Geralt, que é o bruxo, estar com esta Ciri, que é, digamos, tipo a criança que vai salvar o mundo, pronto, basicamente. Pronto. E é aí que o Geralt acaba por ter importância, que é ele, além de ser o seu tutor e professor, porque a Ciri foi treinada por ele. Acaba por ser quase uma espécie de pai e, portanto, ele assume aqui um bocado as funções quase também um bocado de... Vá, um misto de Gandalf com Aragorn, vá, basicamente. Sim, sim, exatamente. Sendo que, se quiseres uma comparação má, Ciri acaba por ser o Frodo da história, pronto. Sim, ok. Na medida em que é a importância... Digamos que é pior se ela morrer do que se for ele morrer, pronto, digamos assim. Ele acaba por ser só um bruxo, sim. É isso. E a humanidade dele também é espavitada. Inexplicavelmente é tipo aquela Sati do Matrix, é isso? Sim, é mais ou menos isso. Tipo a Chosen One. Chosen yeah. One, sim. Okay. A humanidade dele é espavitada mesmo por ela, porque ele, lá está, e como ele é tão maltratado, ele também perde um bocado o interesse pelos humanos e está-se um bocado a cagar. Mas o facto desta criança ter de ficar com ele, desenvolver empatia com ela, aproximou um bocadinho mais daquilo que ele já foi antes de ser este mutante. Depois, entretanto, ele vai conhecendo os seus interesses amorosos, que ele tem dois. Uhum. Uma é o seu interesse amoroso desde o início, que é a Yennefer, que é, lá está, uma feiticeira que ele conhece a dada altura e que... Sorcerer ou Witcher? Não, Sorcerer. Ela é mesmo feiticeira. Que ele conhece a dada altura e desenvolve assim uma... É um amor muito intenso, mas é uma coisa... Eles estão raramente juntos. É uma coisa muito... Uhum. Como é que eu ia dizer? Pontual. É, sim. E ao mesmo tempo... Aliás, é fixe ler os livros precisamente por causa disso. Até pode ser interessante até jogar os jogos primeiro, apesar de ser... Pronto, é o que a maior parte também das pessoas faz. Primeiro vai ao jogo e depois... Toda a gente conhece... há uma série. Também há livros. Normalmente há sempre livros antes. E é fixe porque é-te explicado... Há livros de Pokémon, não há? Há, para colorir. Acabei um ontem. E os livros é fixe porque, basicamente, principalmente os dois primeiros, que são os de contos, são as origin stories de quase tudo. Sim, ou seja, exatamente. Ele diz-te o primeiro momento em que o Geralt conheceu a Yennefer, tipo, uma missão qualquer, não sei o quê, está aqui uma sorcerer, não sei o que mais, explica todos os primeiros contactos, E o mesmo para a Siri, o mesmo para o... Para o gajo que eu não me lembro o nome, só me lembro do nome dele. Dandelion. No, do, sim, ia dizer Jessica, que é o nome do jogo que eles mudaram. Portanto, explica-te os momentos onde eles todos conhecem, que lá está, nos jogos, já é apresentado como um dado adquirido. Neste caso, a paixão entre eles, os dois, mas que acabou por ser sempre uma relação meio de amor-ódio ao início. Aliás, eles, exato, a primeira vez em que eles se encontram, estão um contra o outro. Depois é que acabam por... Posso só dizer uma coisa em relação aos jogos? Não íamos já aí, mas podes, sim. Ok, era... Já passaste a linha. Não, mas porque estavas a falar da parte dos interesses amorosos. Sim. Epá, os jogos acho que na altura chocaram / entusiasmaram muita gente nessa parte, porque os jogos são gráficos. E os livros também, sim, para quem não jogou Sims, sim. Não, mas vocês estão a perceber o que é que... Vocês estão a perceber. Yeah. Há uma coisa, sim, que não existe muito nos videojogos, que é quando há cenas de... Sim, basicamente é isso. Há nudez. Disseste mamas? Sim. Sim. Há nudez no vídeo. Presta-me lá o jogo, se faz favor. Mas é tipo logo para aí, ao fim de 2 minutos. Ótimo, sim, ótimo. Eu também não duro muito mais do que isso. É tipo, está ele a tomar banho. E é tipo, então há mulheres de luz. Olha, está boa. Yeah, e vê-se eles a fazerem cenas e ficas tipo, ok. Mas assim, mas só para contexto, os próprios livros, são a saga muito, toda, sim, é extremamente gráfica, não só em termos de violência, mas também em termos de... Sim, a linguagem também é muito... Ou seja, é Game of Thrones, mas enquanto Game of Thrones é uma série que tem vários pontos de vista e várias personagens, tu aqui segues a personagem principal, a central, que é o Geralt. Sim, mas no mundo dos videojogos não é muito comum... Sim, a nudez... Ser tão explícito, sim. Ser tão explícito, foi por isso é que eu achei que era interessante referir. Sim. Qual é, pronto, antes de falar especificamente, não sei se queres acrescentar alguma coisa aos livros, só dos livros. Opa, não queria entrar em coisa que não falaram mais. Não quero entrar em spoilers, mas basicamente é isso. Eu recomendo, tal como o autor, a ler primeiro os dois de contos. Sim. Apesar de principalmente o segundo, aquilo que começas a querer entrar já na saga mesmo, sentes tipo, opa, já estou farto de historinhas. Porque o primeiro é muito bom, porque é mesmo a introdução de todos os personagens de uma primeira vez. O segundo já repete um bocadinho, porque continua a ser mais quests e mais missões, como princípio, meio e fim. Umas são muito fixes, outras já são... E começas a querer... Já quer seguir para isto com princípio, meio e fim. Mas e depois realmente a coisa começa a ficar interessante e mais complexa, precisamente quando a saga começa. Sobre a standalone, não sei sequer sobre o que é. Os livros só começaram a ser publicados em inglês de 2010 para a frente. Yeah. E mesmo em português. Estás só tão bonito, André, não tinha reparado. Tempo. Obrigado. Estás aí todo vermelhinho. Tu também estás sexy, por acaso. Eu sei, é normal. É depois, é verdade. Exato. Sim, na edição portuguesa ainda só estão editados os 2 de contos e 4 da saga. Portanto, falta o último da saga, que acaba a saga Witcher, e a standalone. Ah, pronto. A saga já acabou mesmo? Já. Ok. Desculpe. Estou com sonho. Não tem a ver com o episódio. Está a ser muito entusiasmo. Sim, não tem nada a ver com o episódio. Mas sim, recomendo. Opa, e por exemplo, comparando com Game of Thrones, para quem não lê muito fantasia ou assim, não é tão complexo. Até porque... Não tens a cena de... Não há tanta política. Não há tanta política, não há tanta casa, não há tanto nome. O Game of Thrones tem 1560 personagens. Não estou a dizer que Witcher não é complexo. Simplesmente... Mais focado. É mais focado e não te mete sem nomes de cidades, de sítios, de casas no mesmo tempo, e tu tens de estar ali quase com uma lista para perceber. Tem 6, 7, 8 personagens... principais, tudo o resto é mais ou menos secundário, não é? Ninguém precisa de saber decorar o nome de um monstro ou de um vilão menos secundário, portanto é mais focado, e o facto de, lá está, não seguires vários personagens como no Game of Thrones, que estás a ler o Tyrion, agora a seguir lês a Cersei, não sei o quê, acaba por também ser mais fácil, pronto, digamos assim, mas é bastante acessível mesmo para quem... Acho que é bom porque é acessível para quem não é mega nerd de fantasia, digamos assim. E é uma linguagem muito direta, com muito diálogo. Não é super, hiper, mega descritivo, 7 páginas sobre a falar dos entes, né? Descrever árvores. E, portanto, é isso, leio. Portanto, é Song of Ice and Fire para burros. Não. Burro és tu. Isto é o Song of Ice and Fire para pessoas que não têm tempo para shenanigans. Sim. E que não querem... estar à espera. E, e aqui a vantagem é que a saga já acabou. Exato. Não é preciso esperar mais 20 anos. Sim, e acabou o autor mesmo. Não fizeram na televisão uma versão. Manhosa. Ele disse, é o fim. E foi o fim. E acabou. Mandou uma carta para toda a gente. Yeah. Mas, Jorge Gordo, se me estás a ouvir, escreve, porra. É inglês, Gonçalo, tem de ser inglês. George Fett. George, if you're listening to me, fuck right. Fuck right. Agora, o que é que a malta genericamente conhece mais do Witcher é, sem dúvida, os três jogos. Sim. Aliás, nem é os três. Agora é o wipe da série, mas pronto. Agora, sim, é o 3. O 3 essencialmente é o 3. Desculpem. O único que conhece, então. A parte da série está contemplada nos livros também, é um complemento. Especificamente a série... algumas short stories do primeiro, não é? Sim. A série, para quem não leu os livros ou não jogou os jogos, é muito boa. Para quem leu os livros, é uma merda. É a minha opinião sobre Mas tem algumas coisas que... Mas eu pago Netflix para alguma coisa. Não, mas repara, não é assim tão linear, a meu ver. Eu acho que a série tem coisas muito boas e tem coisas mesmo muito, muito fracas. Não, mas a ideia é aqui... O que é bom... era mais importante que o que não é bom fosse bom, digamos assim. Ah, percebes? Sim. Ou seja, eu tolerava mais se a história e tudo aquilo tivesse bem feito e fiel e que depois as lutas não fossem espetaculares, fossem só boas. E assim as lutas estão muito boas, há coisas muito boas, principalmente a nível técnico, mas depois tem ali momentos que... Mas eu acho que é verdade, sim, porque a primeira temporada... Mas isto digo eu porque li os livros. Para quem não leu, é uma série que eu aposto que... Vamos já primeiro à série antes de ir aos jogos. Há uma ideia aqui da Netflix, é que são 8 episódios. E eles, para a primeira temporada, adaptaram só algumas short stories do primeiro livro, sobretudo. E depois, ainda por cima, não estão também por ordem. Esse, para mim, é o grande problema da série. Tal como no livro, certo? Sim. Mas a série mistura. Foi um bocado arrojado. Aliás, já há guias na net, tipo, com a timeline, em que tu vês, tipo, episódio 2, 1, 6, 3, 4, estás a ver? E ele diz-te o que é. Porquê? Que... Porque no primeiro episódio, nos primeiros 20 minutos, morre uma personagem com alguma importância. E tu ficas, pronto, ok, olha, este é o evento que despoleta depois tudo o resto. Não. Numa narrativa normal. A partir daí seria tudo sequencial e em consequência de... Não. Epá, e no terceiro a personagem volta a aparecer do nada. Não há tipo aquela cena que tu percebas, ok, isto é um flashback. Uhum. Ou... Não, é tipo, she just pops out. E tu ficas, calma lá, isto é um episódio 3, isto é um episódio 4. Depois no 6 voltam a referenciar a morte dela, depois no 7 ela aparece. What the fuck? É estupidamente confuso. Tu não devias criticar isso. Caramba. O quê? Não, é porque nós escrevemos dessa forma. Não, mas não é isso, não é isso. Ali é que tu não tens... Não há enquadramento. Não há, é uma cena do nada em que aquela personagem que estava morta, estabelecida no primeiro episódio, do nada está no quarto episódio e não há qualquer contexto para aquilo. Normalmente nestas cenas acontecem quando tu percebes que é um flashback. É, fazes um setupzinho. Pronto, agora vai acontecer qualquer coisa que já aconteceu... mas a seguir vamos voltar ao presente. Não, é do nada e depois ficamos ali naquele tempo sem qualquer base de lógica para aquilo acontecer. Eu acho que a série justificava, tal como, por exemplo, aparece no início do Senhor dos Anéis, a introdução dos Anéis, e aconteceu isto, e choram para ali, ou como acontece no jogo. Exatamente. Justificava ter ali 4, 5 minutos a contar essa parte toda de como é que vieram os bichos, não sei o quê, sem dar grandes spoilers, porque ajudava, porque quem começa a ver a série fica, pá, pelo menos eu senti falta de... Contexto. Sim, e eu conheço a história dos personagens, mas eu só pensava assim, como é que alguém que não leu os livros ou não jogou os livros sabe que isto aconteceu a X ou... Exato. Como é que estão a perceber quem é este personagem que agora é aqui, que se calhar é muito importante e eles não referem? É estranho. Porque a série parte do princípio que tu... Não, quem vai ver isto são todos os grandes fãs. Conhecem tudo, já. E não, nenhuma série pode ser, principalmente uma série com este tipo de orçamento, pode ser publicitada só para nichos. Yeah. Isto tem que chegar a mais pessoas. Sim, por acaso isto teve uma produção gigante. Foi até abrir um bar em Lisboa sobre o Witcher. Quer dizer, eles quiseram ao todo, à força, que isto fosse o novo Game of Thrones, basicamente. Em termos de sucesso e pronto. E até pode ser... Naturalmente. E até pode ser, eu acho que vai ser... quando eles começarem a fazer a saga. Ou seja, quando aquilo começar a entrar no primeiro livro da saga e aquilo for straightforward e adaptarem os livros, tal como os do Game of Thrones foram adaptados. E aí eu acho que vai dar o salto, porque lá está, como tínhamos falado, toda a parte de produção, efeitos, as lutas, mesmo os personagens, o mundo, está brutal. Isso tudo está muito bom. O contrato foi feito para múltiplas seasons, mas eu estava a dizer que discordava com o Diogo sobre uma coisa muito simples. É que eu acho que este tipo de séries da Netflix são fenómenos. E eu acho que isto foi feito muito mais numa lógica massificada, de não, não dar conteúdo já, estás a dizer, e depois ir introduzindo, o que pode ser um bocado confuso, mas como tu... E ao mesmo tempo é um risco, não é? Sim. Sim, mas como havia aquele hype e havia aquela coisa que nós estávamos a falar, que é, ei, pá, gosto de isto e não sei o quê, depois há aquela vibe Game of Thrones, acho que eles não se preocuparam muito em fazer o setup. Lançaram só um produto comercial, se pegar, pegou, e então depois vão então explicar as cenas no, nas próximas seasons. A questão é que o Game of Thrones também funcionou porque, e principalmente a partir aí da... toda a gente começou a ver mais de forma massificada, pá, e a partir da quarta temporada, quer dizer, eu lembro-me quando devia a primeira ou a segunda, não era tipo, chegavas ao trabalho foi... e toda a gente vê o Game of Thrones. Ainda não, estás a ver? Foi, não foi, acho não... que foi a partir do Red Wedding. Sim. Que é na terceira, final da terceira. Pronto. Lá está, começou a ser super falado aquela cena, toda a gente... Houve muita gente que, há uma série que aconteceu isto, se calhar vou ver. Depois descobre, olha, é bom, com esta tu não tens nenhum momento desses. E se calhar mas não é, vais ter. E depois tem outra que questão que é, a crítica principalmente do Game of Thrones, das primeiras séries, sempre foi muito boa. Sim. Toda a gente que via, críticos, tudo o que quer que fosse, diziam mesmo, pá, isto é mesmo muito bom. Aqui não. Aqui foi meh. Aqui, exato, aqui foi tipo, sim, foi é fixe. Pronto, onde com estava... mil séries da Netflix e de outros serviços, portanto, não é aquela série ganha, lá está, ganha mil Emmys. Espera aí, mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu, do lado da internet onde estava, a recepção... Qual é esse lado? Aqui? Na Dark Web. Na Dark Web, a recepção, para além de ter sido bastante boa, de referir que bateu todos os recordes da audiência do Netflix. Sim, sim, estou a falar em termos de qualidade, sim, de episódios, não em termos de ratings, porque aí foi do caraças, fez montes de dinheiro. Yeah. A questão aqui é que, em termos de qualidade, a série foi tipo, não foi horrível, mas também não foi espetacular. O hype foi demasiado. Sim, como digo, o Game of Thrones era tipo, todos os anos era tipo, ganhou 27 Emmys, metade... metade não morria. Sim, mas estava lá, e só isso é falado, é motivo de notícia, as pessoas tipo, epá, ganhou 27 Emmys, se calhar vou experimentar ver. Sim. Não há de ser assim tão mau, né? Esta não vai ganhar Emmy nenhum. Mas tipo, esta não... sofre também desse problema, que é, já houve Game of Thrones. Portanto, também... Mas deviam tentar também, lá está, eu acho que eles focaram-se baseado nesta primeira do, isto vai ser o próximo Game of Thrones, gastar dinheiro em publicidade, produção, não sei o quê, billboards no Caixo Direto, de repente está no Caixo Direto, está lá o Witcher, metade de Portugal está, what the fuck is isso? Nova grande série da Netflix, mas parece tipo, tu olhas para o posto e vês, sounds like fantasy stuff. Depois, se calhar, vão ver. Não é o Game of Thrones. Caguem. E se calhar não os agarra para a segunda e terceira, mesmo que comece a melhorar. Portanto, foi um bocado arriscado ter feito a série logo assim. Eu não sei se não teria compensado eles pegarem logo na saga. Sem ser muito crominho, só dizer uma coisa que faz a diferença toda. Não consegues. Não faz a diferença toda. É que o Game of Thrones foi produzido pela HBO. E o Witcher é pela Netflix. E as lógicas, a HBO faz um controle de qualidade muito maior. O Netflix é uma lógica de consumo bruto de conteúdo. Ponto final, logo aí também tens uma diferença de abordagem. O marketing, como tu estavas a dizer, foi muito agressivo no Marquês de Pamplona. Não tão agressivo como Game of Thrones. Não, mas. Não, na primeira season de Game of Thrones não havia nada. Ah, não, no início, mas Game of Thrones foi uma altura que ficou impossível. No Marquês de Pamplona havia uma estação de metro. Completamente coberta de uma cena de Witcher. Verdade. Portanto, houve muito... Sim, isso que o André está a dizer. A HBO pegou no Game of Thrones e disse, bora fazer uma série disto. Ponto. Os gajos da Netflix disseram, bora fazer o novo Game of Thrones com o Witcher, que acho que é tipo um jogo e tem livros e não sei o quê. Foi um bocado por aí, estás a ver? Mas parece-me contraproducente, porque havia uma forma muito mais simples de fazer a série sem criar esta confusão toda. Esta questão das timelines, para mim, eu acho que é o grande problema da série. Que é o que também vai afastando as pessoas. Uhum. Isto era tudo evitável. Era evitável, sim. Porque não há várias formas de fazer o Witcher sem confundir as pessoas que estão a ver os episódios. Porque a necessidade daquilo ser duas timelines a confluírem ao mesmo tempo, aliás, não há necessidade de haver assim. Podia ser uma coisa perfeitamente linear. Não há mérito em confundir o espectador quando nesta fase tu tens que agarrar e manter sim, o espectador. Porque, tal como nos livros, tal como eu disse, as short stories são giras, mas... Tu ficas aí agarrado e percebes o que tornou aquilo famoso foi mesmo depois a saga em si. Exato. Né? E portanto eu acho que eles podiam ter um bocado cagado nas short stories, até porque há muitas que só funcionam a ler, não têm assim tanto interesse em termos visuais. Sim. Porque há muitas short stories que são quase. Ele é contratado, temos ali tipo um gajo todo fodido, maluco, fechado, e é meio lobisomem com patas de elefante. Mas metade da história é muito político. Sim. Ou é muito diálogo entre o Geralt e não sei o quê, personagem A e B. Isto em termos visuais torna-se aborrecido. Portanto, eles acabaram por adaptar as short stories com mais ação, tiraram aquelas que têm menos sumo e menos conteúdo em termos de história, assim perde, e podiam ter logo passado para a história. Pá, olha, vamos chegar nisto, passamos já para a história. E agarrava o espectador, porque aquilo tem princípio, meio e fim. Cliffhanger no final da primeira season, pá, podia ser uma série por livro, pá, conseguias fazer 5 temporadas, pronto. Só uma coisa que eu estava a dizer, que tu até podias começar com a timeline toda lixada, mas só tinhas que gastar 2 segundos e dizer 48 horas atrás. Depois. Contexto. Sim. Gastavas 2 segundos e metias isso e estava tudo bem. A intro do universo, tal como até no Senhor dos Anéis, que é uma história mais linear no sentido de. Sequencial. Sim, sequencial. Totalmente linear. Ou seja, pode ter alguma complexidade de uma raça ou outra, mas a história em si é muito simples. É tipo, há um anel, destrói o anel, pronto. E mesmo assim tens aquela primeira sequência a explicar. Havia não sei quantos anéis. Exato. Estes foram para este, estes foram para aqui, havia um Senhor do Mal. Não, mas isto, por tudo, ser uma série... Tudo isto podia ter sido explicado ali em 4 ou 5 minutos, que até agarrava mais, desse um bom contexto, mostrasses não sei o quê, mostrasses que o universo é interessante, que é um universo autossustentável e não sei o que mais. Era melhor do que começares a ver uma cena em que está um gajo mal vestido a andar por uma aldeia cheia de lama, basicamente. Tipo, a entrar num bar e quase não fala. Yeah. Parece tipo o Kratos do God of War. Boy. Exato. Boy. A questão aqui é que, por ser uma série, existe aquela armadilha que muitas caem, que é fazer aquilo em estilo procedural. Que é, cada episódio é contido, fechado, começa e acaba. As pessoas fazem isso também em Witcher. E mais uma vez, para uma série deste género, não isso é um erro atroz, não resulta, sentido. Porque as pessoas não criam empatia com as personagens, não seguem uma ordem sequencial. E neste tipo de fantasia, tu já tens coisas que esperas que estejam a acontecer. E tens uma série super broken, como esta está, que Exato. É, tens, por exemplo, para mim, 2-3 episódios muito bons, depois 3 ou 4, e tens 1 ou 2 que são uma grande seca, por exemplo. Exato. Porque como, lá está, as histórias são um bocadinho, princípio, meio e fim, por episódio, aquilo quase que tu podias ver o Witcher como se estivesse a ver Simpsons. Ainda por cima, aquilo não está por ordem. E isso é um tu erro. Podes ver o 6, a seguir o 7, o 2, o 3, percebes o mesmo do que se veres do 1 ao 8. Porque aquilo, na verdade, não é do 1 ao 8. Para uma série de fantasia que se quer enraizar e ser o próximo Game of Thrones, isto agarrar, é uma péssima estratégia. Quer agarrar público que não está habituado a este tipo Exatamente. De, mas também, de universos. Também não resulta em fantasias. Sim. Pois. Eu ia dizer uma coisa, mas de facto vocês têm razão. Agora, eu vou dizer é bom trabalho a vender-me a puta da série. Não, está ótimo. Vou já ver. Não vejas a série. Aliás, é domingo. Estou de ressaca, vou ver Witcher. Não, mas assim é que vais gostar. Vamos a tentar vender para eles. Não, a série só far é o pior. Mas das a série coisas. Tem qualidade. Isso é que eu queria só fazer esse ponto de ressalva. Tem qualidade de produção. É isso? Sim. Sim, tem produção, efeitos especiais, é tudo espetacular. As sequências de batalha são extraordinárias, de onde tem 1000 a 0 a Game of Thrones. E, verdade seja dita, eu era dos que estava contra. Eu fiquei surpreendentemente contente com o Henry Cavill. Não, o acting no geral dos atores não. Mas é... ele especificamente. Sim, porque era o que estava mais toda a gente a queimar o gajo. Só era o super-homem. E ele, enquanto super-homem, é tipo, aquilo é horrível e não gosto daquilo. E depois toda a gente agora adora. Porquê? Porque ele é mega fã. Ele é tipo, ele é o maior nerd do Witcher. Yeah. Ah, ok. O gajo. Witcher e não só. E não só. Acho que uma altura que ele contou uma história que ele falhou um casting para uma cena bem importante porque ele estava numa LAN party. De World of Warcraft, do World of Warcraft, não sei o quê. O gajo é tipo o Bernard e não tinha nada a ideia de que vais ser assim. Sim, ele diz: eu testo ir a cerimónias de prémios. Eu penso sempre que o tempo podia estar em casa a jogar. Para mim, uma grande noite é estar em casa a jogar com os meus cães e não sei o quê, comer bué, gelado, não sei o que mais. Ele faz aquele. Pronto, ele é todo buff, não sei o quê, para os chapéus que normalmente tu lhe atribuem. Mas eu pensava que ele, pronto, ele é só um pretty face e quando a torna era especial. Ele, enquanto Witcher, vê-se que aquilo é um projeto de amor do so gajo. So far é o melhor papel dele. Sim. E está genuinamente bom. Ele faz a voz está muito bem captada, a expressividade está muito boa. Aquele filme da merda que o gajo faz. Qual deles? Pois, The Man from U.N.C.L.E. Como? Não. Como? Um dos Missões Impossíveis? Não. É um de mitologia. Ah, o Immortal. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é espetacular. Isso é muito bom. Mas é pior ainda do que o Clash of the Titan. Lembras disso? Ai, Jesus. É que são muito parecidos em termos de estilo. Sim. É, mas não tem Liam Neeson. E ele começa com o Henry Cavill começa aí. Tipo schlock e agora finalmente fez uma boa performance. Pronto, esse é o ponto, esses são os pontos positivos da série. Vale a pena ver por causa disso. As lutas são mesmo muito fixe. E gajas boas também. Isso lamento, não. Não gosto de gajas gordas. Não, não. Abomino. Ah. Não, mas estava a falar de... Para este qualidade das batalhas, sabes que eu estou-me completamente a cagar para isso. Mas é, repara... Ele se for ver a série vai morrer de morte. Porque ele liga... Morrer de morte? Sim, vai morrer de morte, vai morrer de tédio. Porque ele, ligando bastante à história, lá está, vê a série depois dos livros, sim, principalmente. Okay. Tem que ser assim. Okay. Agora quem é que tem os livros? Eu. Agora sobre aquilo que é verdadeiramente importante, importante que é o jogo. Discordo. Não, são os livros. Foram. Para mim são, porque eles não deram os livros. Eles, tipo, eles jogaram o Senhor dos Anéis do Duas Torres na PS2 e não leram o livro e dizer que o jogo é melhor, é a mesma coisa. Yeah, okay. E nem viram o filme. Bem, o que é que sucede? Eu deixo não desfazendo, do Witch, o 3 é brutal. Há 3 jogos, são todos feitos, obviamente, pela CD Projekt Red. Eu joguei o segundo e o terceiro, nunca joguei o primeiro. Mas se vamos fazer por ordem, uma coisa assim mais streamlined, quem é que jogou o primeiro aqui? Eu. Epá, o primeiro é o mais... É 2007. O primeiro é, tipo, basicamente, literalmente, o primeiro jogo de um estúdio. Tu vês isso porque o budget foi baixíssimo. E... Eles tiveram que cortar personagens e tiveram que cortar imensas coisas. É muito... É assim, depois tu vais ver as críticas do jogo e o jogo teve excelentes críticas porque eles conseguem com um jogo... Com pouco fazer, com pouco fazer muito bom. E tudo isso foi devido principalmente à história. Porque se formos a ver os gráficos... São um bocado arcaicos mesmo para a altura. Hoje, mesmo, então, para mesmo para 2007? Sim. Não eram bons, não eram gráficos, ao contrário do 2 e do 3, que se destacaram pelos gráficos. Quer dizer, o 3 quando saiu... Isto era um super PC para correr aquilo. E ainda hoje mesmo assim é dos jogos de referência. Quando estás... Um jogo já... Portanto, Witcher 3 é de 2015. Pronto, com 5 anos... Se tu quiseres comprar um PC Master Race fodido, é um dos jogos de referência de tipo, olha, se queres correr isto no máximo, só há tipo X modelos que correm aquilo. Portanto, o 3 e mesmo o 2 também era assim. O 1 não, o 1 tinha uns gráficos ok, pronto. Não estava cheio de bugs, não estava, pronto, mas era ok. Mas foi mesmo pelo jogo em si e pela história, ou seja, eles adaptarem um novo universo, né? Porque efetivamente também foi o primeiro contacto com muita gente, principalmente fora da Polónia. Foi o jogo, adaptarem um universo muito interessante e com muita vida, que não é fácil, portanto eles basicamente criaram quase em termos de jogos um novo Elder Scrolls, basicamente como se fosse uma Elder Scrolls saga, ainda que aqui ainda tem mais enfoque nos personagens, porque jogas sempre com o Geralt, no Elder Scrolls jogas sempre com o teu personagem, que é o Zé Manel, o Iria está a adorar... Mas o tipo de jogo é um jogo que o Iria acho que ia gostar, honesto. Sim, aquilo é um... Tirando a parte que eu não gosto de jogos. Sim. Tirando essa parte muito, RPG, muito específica. É ação, o combate... Ah, pronto, a cena mais... que mais foi valorizada no jogo, além da história, foi o combate. Porque está mesmo muito bom. Pronto. Sim. É isso, não. Muito bem. Não, sendo um RPG... Pá, mas como é que eu... Posso dar-te algum tipo de referência de jogo parecido que tu possas jogar? Final Fantasy X-2. Não. Final Fantasy XII. Ele não jogou Guild Wars. Epá, André, foda-se, o que é isso? Não, isso para mim é uma banda hipster. Pá, digamos que tu estás a andar e aparece um monstro e começas logo à porrada com ele. Pronto, sacas da... Tipo Final Fantasy XII. Os últimos Final Fantasies. Não a mesma o último coisa. Foi o 12, não me chateias. Ah, o 12. Sim, mas o 12 tens aquelas... Não, o 12 ficas parado, selecionas uma opção, podes andar com o boneco, mas não podes carregar 4 vezes no quadrado para dar 4 espadadas. Tipo sabes? GTA. Pronto. Ok. O quê? Percebeste ou não percebeste? Fiz-me entender ou não fiz? GTA San Andreas. Foda-se. Olha, tipo Mass Effect. Sim. Em termos de combate. Sim. Em termos de combate, Mass Effect. É verdade, é verdade. É mais parecido. Tu não jogaste... Achas? Claro que não. Mas pronto, imagina, estás a andar no mapa, normalmente aparece o monstro, o tempo não para, entras logo em confronto com ele, tens várias opções, podes atacar, fazer vários combos com a espada, podes lançar magias ou os poderes que ele tem, podes defender e podes andar de lado para o outro, esquivar-te, basicamente é isso. Portanto, é muito ativo, tem muita ação. É tudo em tempo real. É tudo em real time. Tu não consegues programar uma estratégia de combate? Não. Então qual é o interesse dessa? Estou a brincar, estou só armado em cagão. Deixa-me só complementar uma coisa. O que o Gonçalo estava a dizer bem é que de facto é muito mais dinâmico do que o tradicional RPG. Porque normalmente tu tens uma estratégia que lá está, como é por turnos, tradicionalmente tens mais tempo para planear as combinações. Aqui tu consegues fazer combinações, mas é uma coisa muito mais à base de improviso, uhum, em que tens que muitas vezes carregar no pause, ir lá mudar coisas e de repente fazes essa coisa. Não é como no Final Fantasy, em que estás ali e já estás a planear 20 jogadas depois, basicamente. Sim. E foi por isso é que o jogo teve tanta piada. E só dizer uma coisa, eu, para mim, o jogo foi lançado na altura correta. Ou seja, se o jogo tivesse sido lançado 3 anos depois, não ia ter o sucesso que teve. Sim, porque já, principalmente nessa altura, depois começaram a surgir muitos jogos desse género. Aliás, ainda hoje há muitos jogos a tentar imitar o Witcher à bala. Porque houve uma mudança no estilo de RPGs, porque, por exemplo, tinhas o KOTOR, o Knights of Road Republic, que já era um híbrido. Sim, mas mesmo assim, para. Para, tem ali uns minutos, para. E isto foi 2004. E depois em 2007, então, aparecem jogos como o Witcher, aparecem jogos depois mais tarde como o Mass Effect, uhum, que já é muito mais real-time e que já não há aquela coisa de parar e é muito mais dinâmico e apanha a tua atenção, basicamente. Uhum. Sem querer ser muito injusto com o primeiro, porque pronto, é o primeiro, tem que ter esse tipo de respeito, mas a verdade é que o franchise Witcher em jogos só começou a ficar mesmo bom no segundo e no terceiro, especialmente no terceiro, porque o primeiro é que... E o primeiro teve um senão, foi só saiu para o computador. Sim. Também é isso, sim, exato. Em 2011, Witcher 2, Assassin of Kings, é lançado também pela CD Projekt Red, e aí sim, já não só para o PC, também para a Xbox 360. Sim. Não, continua a estar fora da Sony, uhum, só no terceiro é que foi para a PlayStation também. E diga-se também um bocado por aí é que deu-se também o boom. Deu-se também o boom, sim, é verdade. Principalmente na Europa, a PlayStation é a consola líder. Sim. Exato. O jogo continua a ação, ou seja, é uma lógica de tens side quests, não é ainda tão desenvolvido como o terceiro, mas tens algumas side quests. Mas o 2 já tem história complexa. Sim, tens uma história complexa, sim. E em termos de gráficos e de jogabilidade, sim, é um salto enorme. Oi? Em termos de quê? Não, por favor, não. Mecânicas de jogo. É um salto enorme, não tem nada a ver. Sim, é o primeiro em que tu entras no jogo e tens aquela... Sentes o mundo aberto, tipo, ok, sim, foda-se. Tipo. E era um jogo lindo, para a altura, sim, de 2011, era um jogo lindíssimo. Incrível. Lá está. Incrível. Não, diziam-se, na altura também era preciso mesmo um PC também muito, muito competente para correr isto como deve ser. Dizer também que tu podes fazer, tal como em alguns jogos que o André referiu, Mass Effect e assim, que é nos diálogos e isso tu vais tomando decisões. Sim. Moral choices. Exato. Algumas influenciam a história, outras são mais, tipo, só se quiseres ser mais um bastard ou não. Exato. Okay. Mas tens momentos segundo, que... No segundo, isso impacta diretamente o final. Percursos na e até o final. Sim, porque, por exemplo, tu, se tu fizeres... tomar certas ações e obteres certas linhas de diálogo, tu vais por um lado da história, uhum, e se tomas outras vais por outro lado e não são pode confluentes. Haver personagem que morre ou não. Tu podes não conhecer certa personagem porque num diálogo dizes uma coisa que não vai direto que é um bocado o que o Mass Effect foi na altura e que dava... Desenvolveu também no mundo dos jogos, agora voltando a ser. Que é a cena do da replayability do pessoal querer jogar 6 e 7 vezes e de tal como acontece no 2 para o 3, que tu consegues fazer, de buscar o que aconteceu antes. Yeah. Nos Mass Effect também tens isso, ou seja, tu podes começar um novo jogo standardizado ou podes dizer, olha, vai buscar um save que eu tinha do 2 e a ver personagens que chegam ao 3 e a relação que tens com eles foi afetada no 2. Epá, isto foi um salto. E personagens já não existem ou que existem? Sim. Isto para estas séries, especialmente de RPGs, que na altura eram coisas muito de nicho, foi excelente porque te agarrou. Yeah. Tipo, e então depois do 2 criou-se um hype gigante de pessoal à espera do 3 e que deu esse hype todo e daí o jogo depois ter dado o salto. O 2, especialmente em termos de vendas. O 2 que é de 2011, eu só... Só consegui jogar o 2, pai, um ano depois de sair o 3. Sim. Mas joguei no meu PC tipo portátil. E aquilo, pá, smooth. O jogo ainda hoje tem uns gráficos muito bonitos. Sim, não é como... Não sentes a antiguidade não, do jogo. Não, não, de todo. Foi um sucesso e fez tanto dinheiro que aí sim deu origem ao terceiro. E sem entrar em grandes detalhes, só para dizer isto, o terceiro é o melhor jogo de todos os tempos. Sim, mas... Não é assim. Não é o terceiro é o melhor jogo de todos os tempos. É facilmente de... top 3 de sempre mesmo, indiscutivelmente para qualquer pessoa que perceba minimamente jogos. Sim. É tipo quase vá um padrinho 2 dos jogos. É o padrinho 2 dos jogos. Eu em relação ao 3 tenho uma pergunta e tenho uma coisa para dizer. Eu acho que o 3 é um fruto do mundo dos videojogos normal, que é agora tudo é open world. Sim. Mas o 3 é como fazer um open world. Exatamente. Bom, sim. Interessante, porque de repente saíram 100 jogos de open world que tu não queres estar naquele open world. Não, eu não, só é quero começar a história e acabar, porque tudo o que está lá que te é oferecido é super secundário. E isso é merda. Se é secundário, eu não quero fazer. Sim. No Witcher 13, o que se chama de secundário é muito fixe, é muito interessante e lá está. Eu dei por mim a perder horas, tipo, eu assim comecei o jogo e tive alguma liberdade, eu não avancei na história. Exatamente. Eu estive a fazer N coisas a explorar de um lado para o outro, porque essas side quests são igualmente interessantes. E tem a mesma prioridade. O Witcher 3 vingou. Não, e tem a mesma prioridade artística em termos de narrativa. Exatamente. E construção do que as main quests. É tudo tomado da mesma forma. São mesmo 100 horas de pura qualidade, não é como aquela coisa do eu acabo o jogo, este jogo depois de acabares ainda podes fazer mil coisas, e essas mil coisas a maior parte dos jogos tu não queres fazer, porque já acabaste a história, já viste o final, eu agora não quero ir tipo apanhar maçãs para ganhar uma arma se já acabei o jogo. E no Witcher isso não é assim. Mas é um bocado o Red Dead Redemption em algumas coisas. Sim. Se bem que tem um pace diferente, porque o Red Dead, até pela história e tudo mais, é uma coisa mais lenta, mais carregada, mais humana, mais, uma coisa mais realista. Aliás, Red Dead é GTA no Oeste, basicamente. Até se calhar mais realista demais, o Red Dead. Sim, passas Red Dead 10 2. Minutos a andar de cavalo, literalmente. Não, e atenção, atalha. Não a dar no cavalo. Foda-se, meu. Vocês estão a falar de 100 horas. Imagina lá na quantidade de jolas que vocês viam em 100 horas. A tua escala de... Vai à vontade 300. É verdade, mas a minha ideia é passar dos 40. Portanto, nesse caso... Okay, 40 km por hora, sei que não consegues. Deve. Consigo. Pronto, além dessa questão do... os gráficos fantásticos, o gameplay é muito bom ainda hoje, se tenta-se fazer isto noutros jogos e não conseguem. Só para complementar, o jogo depois saiu normal, €70, e alguns meses depois saíram dois DLCs, cada um com uma... São mesmo expansões. O segundo é mais expansão, o primeiro é mais só um DLC, mesmo uma historiezinha à parte. O Blood and Wine é mesmo um mapa novo. Sim. Mas o Hearts of Stone também tem história. Sim, tanto tempo, acaba por ser uma expansão. Qualquer um destes DLCs parece um jogo inteiro. Sim, é verdade. Tipo, tu estás a pagar, e são igualmente interessantes. Tu pagas tipo €10 ou €15 por literalmente um jogo do Witcher novo, praticamente. Yeah. É incrível a quantidade de trabalho que esta gente teve para fazer uma coisa com esta comunidade. Boring! E ainda há mais jogos. Para já não há mais jogos? Não há o Thronebreaker. Yeah. Mas pronto, esse não é basicamente mistura card game com estratégia. Mas basicamente, e para arrematar, o terceiro foi o jogo que saiu para mais plataformas. Vendeu tipo 15 milhões, óbvio. Não, 33 milhões. Ah, já vai em 33? Já. Pois agora com o hype da série. Sim. Na altura, acho que tinha vendido 15 para aí no ano. E basicamente isto vai continuar a acontecer uns próximos, provavelmente para o ano. Dica final. Lê os livros machinhos. Primeiro. Pois, era isso que eu ia perguntar, machinhos. Cada um de vocês vai-me dizer por onde é que eu devo começar. Epá, eu começava pelos livros. Mas eu não perguntei nada ainda, caralho. Então, disseste cada um de nós. Cada um de nós, mas estás no meio deles. Ah, então é o Diogo. Eu acho que devias começar... O Diogo já está no Tinder, caga nisso. Para de scrollar. Eu acho que devias começar pelos livros, porque é a única coisa que vais gostar. Sim, porque é assim, E nos jogos, se jogares, joga já o 3. Não vás aos outros. Okay. E se gostares, porque se não gostares do 2, não vais gostar do 3. E mais vale ir logo para o melhor. Se não gostares, pronto. Se fartares, e lá está. É um tipo... Tens para PS4? Tenho. E lá está, once again, é um RPG. Se não se gostar daquele tipo de RPG, por mais brutal que o jogo seja, tu não vais gostar, né? Para quem adora FIFA, se não gostas de bola, não vais jogar FIFA. Pronto. Olha, os livros, eu acho que tu vais gostar bastante. Okay. É a tua cara e acho que vais ficar tipo agarradão. Mesma coisa aqui, eu começaria pelos jogos, mas no teu caso, aconselho-te. Se não souberes ler, também há banda desenhada, tipo adaptação, vês só os necks. E há graphic novels. E não há desenhos animados também. Ainda não. Em último caso, era a série. Mas não. Sim, não, mas isso é mesmo o last case. Ou seja, isso é o last case, por acaso era o mais acessível. Mas... Não, pois, exato. Não. Mas é assim, as coisas difíceis são as melhores na vida. E com esta, me despeço. Deus me salve. Se fosse fácil, não era para mim. Né? Já estavam cá outros. Já dizia ao sábio... Sabri. Sabri. Aí é com caraças. Bem, tchau, Zé. Acho que estou mais ou menos convencido, assim um bocadinho mais para o menos, mas... Vou deixar a tua casa, vou lá, vou passar, vou deixar os livros todos, os jogos todos, e pronto. E depois... Mas só depois mas tens de dizer fala tudo, na ordem. Tens de pensar que fala na ordem primeiro. Está bem, mas isso é Star Wars. Tá bem. Isso é merda. Mas querem fazer review agora? Vá, beijinhos. Deus, boa tarde. Deus. Para a semana. Espero que tenham gostado, mais do que eu. E estou a brincar, foi muito bom. Muito bom. Bom.